E essa eu dedico à minha amiga e fã do Romântico número 1, dona Terezinha, e a toda a sua família. Valeu! Cabocla, seu olhar está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não me dou meu coração, hoje você me quer e amanhã não quer mais não. Não creio mais em amor nem amizade, vivo só para a saudade que o passado me deixou. A vida para mim não vale nada desde o dia em que a malvada o coração me estraçalhou. Às vezes pela estrada em Luará lembro-me o atuar que ela para mim cantava. E quando era feliz e não pensava que a desgraça em minha porta passo a passo me rondava. Depois que ela partiu eu fiquei triste, nada mais pra mim existe, fiquei no mundo a berrar. E quando eu penso nela, oh grande Deus, eu sinto nos olhos meus triste lágrimas.